fais-en, Seigneur, il souffre tout à tout et s'entend. Mauvais efface tout au meu ser, segundo as formas do teu querer, tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és, ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés, tua you.